O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. O mundo não gira, o mundo capota. Eu adoro as voltas que o mundo dá. Sucesso! Das voltas que o mundo dá, não adianta. Por mais que o tempo passe, o mundo gira. Já pega o X. Tá com saudade, vai continuar. Desapega, inventa pra outros suas mentiras. É. O teu sorriso, hoje eu prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a se afastar de quem não queria por perto. É, Padre X. Mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. Sucesso! O mundo você rodou, rodou, rodou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. E é PLX 719-9345-0006. Com saudade vai continuar. Desapega, inventa pra outros suas mentiras. É Pai X. É. Amava o teu sorriso e hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a se afastar de quem não queria por perto. Yeah.